está no ar. Inominata 616. Olá mais uma vez a todos, estamos começando nosso 10º Inominata 616. Bom, como vocês já devem saber, eu sou o Coveiro e eu fiquei me perguntando, o que é que eu ia pedir primeiro se eu tivesse um cubo cósmico? Eu sou o Ed e a solução dos problemas da Terra se chama onda de aniquilação. Eu sou o Jefferson e vamos para o infinito e além. Eu sou o Felga e no momento estou precisando da gema do tempo. Esse é o primeiro de uma trilogia que a gente já estava prometendo há bastante tempo. É a nossa trilogia cósmica que vai começar, é claro, com as ondas de aniquilação. Então a gente vai passar agora para a sessão de e-mails e volta já. E-mails. Mais uma vez estamos aqui na nossa leitura de e-mails, uma leitura mais uma vez restrita, né? Que mais, só tem o eu e o Ed dessa vez. E tá dessa vez apertadíssimo por causa do tempo, né, Ed? Esse nominato aqui é gigantesco, a gente não pode demorar demais nele. Então a gente vai ler só dois e-mails dessa vez. É, fazendo jus ao tema cósmico, a gente vai ler os e-mails quase na velocidade da luz. Pois é. O próximo e-mail é do Érico Reis. Brinco Ed de lugar nenhum, né? O pessoal não continua insistindo em não dizer de onde vem, nem idade, nem nada. A gente quer mais detalhes no e-mail, tenta mandar mais coisa pra gente. Então o Érico Reis foi bem direto. Olá, por favor, alguém sabe me dizer onde posso achar uma imagem do Topeira? Ou mesmo em que edição ele aparece primeiro? Obrigado, Érico. O Topeira aparece logo na primeira edição do Quarteto Fantástico, né, Ed? É, o Quarteto Fantástico começou com o pé esquerdo. Não, vai, eu gosto até, eu comprei recentemente a biblioteca histórica do Quarteto Fantástico, o A da época, muito engraçado, né? E eu, sei lá, eu gosto da revista e não vejo mal no vilão, não. Claro que a versão Ultimate dele é melhor, né? Quer dizer, se você quiser achar a edição dele, é só comprar a biblioteca histórica do Quarteto número 1, que vai ter lá a republicação de Fantastic Four número 1, né? Quanto à imagem, ela tá aí no post, né? A tradução do personagem, né, direto do inglês. É, agora me peguei, como é que é mesmo o nome dele em inglês? É Molly Man. É Molly Man, né? Molly. Homem Topeira. Homem Molly. Que Homem Molly? Então tá, Érico, eu espero que a gente tenha ajudado você. Vamos passar agora pra próxima leitura de e-mail. João Tano, que é vizinho do Érico lá de lugar nenhum. Caro João, meu xará, né? Falando referência ao nosso colega aqui do site, né? Nosso amigo aqui. E ele bota em maiúsculo, né? Ele já reconhece. Ele reconhece a superioridade do João, então ele já chegou respeitando. Né? É, caro João, meu xará, outra pessoa daí que possa responder as minhas dúvidas. Somos os únicos trabalhando aqui hoje, então é nóis. Antes de mais nada, saudações e permita-me apresentar. Sou conhecido nesse meio como Doc Tano. Sou médico, mas também aficionado pela Marvel. Colecionador desde o super-herói Shell. Faz tempo, hein? Profundo conhecedor do universo Marvel, até da Time, já escrevi, desenhei e inventei uma personagem de HQ, de nome Luana, a Feiticeira Vampira. Também publiquei a série do Miraculous Man no Brasil. Portanto, creio não ser um nerd qualquer. Ô, Doc, manda esse material pra gente aí, velho. Da Luana aí, a gente tem interesse em saber e conhecer. Não, realmente, desculpa, mas eu não conhecia a personagem. Aí ele continua. Ultimamente aflorou realizar um sonho. Não estou viajando na maionese e sim surfando num universo quântico. Combinou total com o Inominata Cósmica. Espero que ele não se perca na zona negativa. Não, nem um pouco. Enfim, estou escrevendo e desenhando um storyboard para o que poderia ser o primeiro filme dos Vingadores, já que em 2012 estarão calçados com Iron Man, War Machine, Black Widow, Nick Fury, Hulk, Thor e Capitão América. Pois é. Vou lhes passar algumas passagens já elaboradas para ter algum parâmetro de como será o script. Baseia-se nos Avengers 3 e 4, pois o 1 e o 2 achei fracos. O começo da história se relacionaria com algo que redesencadearia o desastre ecológico atual da plataforma que está derramando petróleo nos States. Portanto, tema ecológico. Apresentaria ao mundo, via cinema, meu herói predileto, Namor, o primeiro Marvel. Espero que interpretado por Eric Bana e não pelo Zachary Quinto. É, né? Pra quem não sabe, o Eric Bana é o cara que fez o Hulk no filme do Ang Lee, e o Zachary Quinto é o Siler de Heroes ou o Spock do novo Star Trek. Eu acho que ele imaginou pela orelhinha puxada. Zachary Quinto, a não ser que faça muita musculação. realmente. É, mas esses caras engordam e, né, emagrecem muito, muito facilmente. Aí ele frisa aqui que o Hulk seria com a armadura de Planet Hulk. Aí ele notem que indiretamente estaria introduzindo os Defenders, que seria um motivo suficiente para que sempre convocasse a primeira reunião dos Vingadores. Misturei passado com presente, pois nos primeiros 5 minutos, um tsunami desencadeado por Namor via tridente de Netuno ameaçaria Nova York. Tal qual no Marvel Zoom. Espera aí, ver que o negócio é sério aqui, o roteiro aqui do filme. Aí ele tal qual no Marvel's 1 de Alex Ross ou no Marvel's Project 6. O que é isso? Marvel's Project 6, não conheço. Tô tentando lembrar aqui, não conheço Marvel Project. Quem souber, por favor, informe a gente. Como poderia apresentar isso a alguém com influência suficiente para com Kevin Feige e outro figurão da Marvel Filmes? Para que pelo menos desse uma olhadinha no meu script. Ou então, como poderia ter permissão para escrever um livro abrangendo essa história que estou escrevendo? Visto que assim poderia ser concluído em cerca de um ano e meio. Um ano, dois anos. Agradecido, Dr. Doc Tain. Então. É, tá parecendo o nome de vilão, né? Doc Tain. Mas é o nome. O cara usa o nome, o pseudônimo na internet assim. Eu já vi ele comentando no site algumas vezes, Ed. Nos comentários apenas lá. Não apareceu nem na comunidade, não. Cara, a gente já tinha comentado aqui, tanto pro lado do artístico, né? De desenhistas, quanto pro lado de roteiristas, que é complicado essa coisa de mandar direto pra Marvel. É, muita gente hoje que tá trabalhando, principalmente os desenhistas, né? Primeiro começaram editoras muito pequenas, pra ser sincero, né? O Deodato, o próprio Jack Herbert, que tem contato com a gente, todos eles começaram galgando passos pequenos, né? Então, ninguém acho que tem contato com esse Kevin Feige tão direto. Eu nunca te desanimar, não, mas o filme dos Vingadores provavelmente vai ser o maior projeto da Marvel Filmes, né? Até por essa questão de juntar tantos personagens de filmes diferentes num filme só e tal. Eu acho difícil que eles entregassem um projeto desse pra um roteirista novato, né? Claro. E um roteirista novato sem trabalhos anteriores no cinema de lá, né? Sem experiência. Tenta, sei lá, fazer um roteiro do Homem-Formiga, né? Uma coisa assim. Mas o Formiga também já vai ter filme, Ed. É. Já é o do Edgar Wright, que escreveu aquele Scott Pilgrim. Ou então do Chapolin Colorado, uma coisa mais assim, galgando, né, posições e tal. Não, mas é o que eu tava discutindo com o Ed, né, antes. Assim, a gente tem... Do mesmo jeito que a gente começou, quando começou o Marvel 66, a gente não chegou direto a ter contato com os artistas que trabalham nessa área. A gente começou pequeno, a gente vai galgando nosso espaço, vai mostrando um trabalho bom, e aí o pessoal vai entrando em contato com a gente, né. Pouca gente sabe disso, mas muitas vezes não é nem a gente que vai atrás dos desenhistas. Eles vão atrás da gente perante o que eles acompanham no trabalho da gente. Olha, eu gostaria, sei lá, de mostrar essa capa pra você. Muitas vezes o Deodato deu uma prioridade de capa pra gente. Vai trabalhando e galgando aos poucos. Né? Começa pequeno, depois vocês vão chegando lá. Tem um exemplo claro na nossa comunidade. Vamos fazer um pequeno merchan de duas pessoas que já trabalharam com a gente. Que é o Rafael Brizola, nosso redator, e o Andrei. Eles dois se juntaram, um é artista e o outro tem aspiração pra ser roteirista, né? Estão fazendo um roteiro juntos. É interessante. Começa vocês a trabalhar assim, né? Assim que começa tudo. Pegando um exemplo meu, que eu tô fazendo curso de teatro, né? Eu poderia ir lá hoje tentar tirar a DRT, mas provavelmente eu não ia conseguir. Agora, essas peças que eu ando fazendo do curso, esse material que eu vou guardando, quando eu for tirar a DRT daqui a um ano e meio, dois anos, vai ser muito mais fácil conseguir, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que o Brizola tá fazendo com o Andrei, já é um portfólio dos dois, né? Pra mais na frente eles poderem tentar alguma coisa maior em alguma editora mesmo, né? Então, não adianta chegar já com a cara direto no manda-chuva, né? Você tem que ir chegando nos caras que vão chegar naquele manda-chuva aos poucos, né? Ed, quais são os recados pra gente encerrar isso aqui e começar a nossa nominada de hoje? Todo mundo sabe como entrar em contato com a gente, né? marvel66@gmail.com. Aí no post vão estar links de Twitter, links de Formspring. Qualquer um deles, você entra em contato com a gente. O recado que eu queria deixar hoje é lembrar o pessoal, que na verdade isso não é uma novidade, mas é sempre bom lembrar, que do lado direito do site tem os links diretos pra você comprar pelo Submarino, né? E tem umas promoções boas lá, inclusive o Coveiro recentemente comprou a biblioteca do Demolidor por um preço camarada. Yes. E mesmo se você for comprar uma coisa que não tem relação com a HQ, aquela HQ tá aí, por exemplo, você quer comprar um DVD, como eu já fiz várias vezes, né? Você quer comprar um filme do Senhor dos Anéis, clica lá no link da biblioteca do Demolidor e dentro do Submarino você procura o DVD do Senhor dos Anéis. E aí você comprando o DVD, essa comissão vem pra gente também. Exatamente. E aproveitando a deixa que o Ed deu, algum dos nossos leitores e colaboradores também perguntaram sobre a questão das camisetas, né? A gente tinha anunciado, todo mundo viu lá no Marvel Day, e ficou no vácuo a história de começarmos a colocar para vender dentro do site. Só que problemas burocráticos estão impedindo, atrasando a gente de colocar uma loja virtual. Para montar isso, requer muito mais produtos, e colocar uma loja virtual, financiar isso para só colocar as camisetas, é muito dispendioso para a gente. Então, por hora, vamos deixar da seguinte maneira. Os interessados por camisetas, entre em contato por e-mail com a gente. Né, a gente vai ver, a gente tem um estoque de camisetas ainda aqui. Vamos negociar elas via e-mail, certo? Quem estiver realmente interessado. Mais pra frente a gente vai tentar oficializar tudo, deixar essas camisetas pra serem vendidas como se deve no site. Por fim, continue mandando os e-mails pra gente. A gente quer que vocês comentem, inclusive, os assuntos do próprio Inominata, né? Faça um bate-bola com a gente, né? Tem muita gente que manda muitas dúvidas, perguntas dentro do site. Mas a gente quer também que tenha uma certa vínculo, uma certa resposta do nosso Inominata. O pessoal usa os e-mails meio como um substituto da sessão de cartas da Panini, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente gosta de responder as dúvidas que o pessoal tem, né? Eu me divirto muito lembrando de histórias antigas e tudo mais, mas a gente também quer um feedback do programa, né? Por exemplo, hoje estamos falando aí das duas primeiras aniquilações. Então, coisa que a gente esqueceu, coisa que a gente eventualmente falou errado, e personagens que a gente esqueceu, passagens que vocês acharam interessantes e a gente não comentou, vocês comentem nos e-mails aí, vamos estar dando uma resposta pra vocês no próximo programa, né? É interessante isso daí, porque isso ajuda o programa a crescer, né? Lembrando que essa é a primeira parte de uma nova trilogia que a gente tá montando esse Inominata, né? Uma trilogia cósmica. Qualquer assunto relacionado a isso, vão mandando pra gente essas dúvidas que a gente encaixa, que engrandece ainda mais a nossa discussão futura. Então vamos lá, vamos começar agora nosso programa, Ed. Das cinzas da aniquilação, um novo cosmo. Nosso 10º Inominata, que vai falar justamente sobre as duas ondas de aniquilação que ocorreram no universo cósmico da Marvel e que redirecionaram os personagens que estavam esquecidos, meio atrofiados, e revigorou eles novas histórias, num novo rumo. O autor principal dessa ideia é o Keith Giffen, que é muito mais conhecido pelos seus trabalhos na DC. Eu acho que ele fez apenas uma pequena minissérie na Marvel que eu lembro, que foi Os Defensores, alguém me corrija se eu estiver errado, e teve a ideia de começar essa aniquilação. Primeiro com um prólogo, né, uma história bem divertida sobre o Drax, que é um dos personagens principais dessa trama, e em seguida com a mini principal da aniquilação, que se caracterizou justamente por revigorar esse universo, destruindo boa parte dele, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo direito na primeira edição, sabe que naves vindas de lugar sem explicação nenhum começaram a destruir uma prisão dela. A fornalha. Isso. Destruiu boa parte da frota Xandariana, massacrou, ela estava reunida justamente para tentar entender o que era aquele fenômeno, e se aproveitou daquele momento que eles estavam todos unidos e massacrou toda a tropa nova, sobrando, como a gente sabe, um dos personagens, que é o Nova, e seguiu adiante, né? Até que no final dessa primeira edição, finalmente foi revelado quem era o autor desse massacre. Por incrível que pareça, como o Ed fala, né, o vilão mais COD do Quarteto Fantástico impossível. Era o Aniquilador. O Aniquilador deu uma folga nos ensaios da Mangueira e resolveu aniquilar o universo, como fazendo jus ao nome, né? Ele não mudou as cores, mas pelo menos ele mudou a atitude, né? Ele tá bem diferente do que ele costumava ser. Cansou de sambar, né? Em essência, um ser bem primitivo. Ele tem uma forma insetoide e todos os seus servos, né, de sua espécie, também tem aquela atitude, que é mais como um enxame de gafanhoto, é chegar no lugar, invadir, massacrar e conquistar cada vez mais, né? É realmente uma onda de aniquilação como ocorre em uma frota de uma enxame de gafanhotos numa plantação, por exemplo. É, a gente pode comparar muito bem a isso. É, a grande característica dessa minissérie, né, é que ela, a princípio, começava com um prólogo, uma primeira edição, e se divergia em outras minisséries paralelas, onde estavam focados em personagens. Então era bem claro que eles queriam trazer à tona aqueles personagens e estimulá-los para os leitores criar interesse mais uma vez neles. Então, além do prólogo, como disse, do Drax, que a gente vai falar um pouco mais, logo no começo a gente viu as minisséries paralelas do Surfista Prateado, do Super Screw, do Nova, de um personagem que acho que boa parte do pessoal perguntou quem no começo, que é o Ronan. E aí a gente vai agora começar a falar, já que boa parte da interesse dessa minissérie do Giffen era justamente relembrar esse personagem, vai falar um pouco de cada um deles, né? Então, pra começar, a gente vai falar sobre a mini do Drax. Foi uma mini em 5 edições, em que, numa nave de transporte que acabou caindo na Terra, né? O Drax, que estava sendo, que estava capturado, preso como um assassino, junto com um Skrull, também razoavelmente conhecido para quem lê as histórias do Quarteto e afins, que é o Peibok. Outros aliens menos conhecidos, Gemini, e por aí vai. Chegaram na Terra e os aliens, exceto o Drax, né, que estava ali decidido a matar os outros, decidiram que iam tomar a cidade mais próxima onde a nave deles caíram para tentar voltar para o espaço. Né? Eles conseguiram a liberdade dele, agora eles queriam ter a liberdade da Terra. Tem um humor, o Giffen, né, que escreveu essa história, tem um humor incrível, obscuro, mas bem divertido. E aparece pela primeira vez uma personagem que, para mim, deveria se manter por mais tempo no universo cósmico, que foi a Kami. Não a nossa Kami, obviamente. Você acabou com minhas ilusões, cara. Eu tinha certeza que era a Kami do nosso site. Não era, Ed. Ela bem que parece, mas também não foge muito da essência da nossa Kami, que é uma personagem altamente meio tenebrosa, né? Que conhece, ela é birreta pelo que é quando quer as coisas, encrenqueira, e ela é a primeira que vai pra perto do Drax quando vê que ele tá lá quase morto, ou morto mesmo, né? Uma grande característica, agora a gente falou dessa minissérie, é falar um pouco sobre o Drax em si. A origem dele é bem ligada com outro personagem que também aparece nessa mini, que é o Thanos. Eu não vou falar exatamente sobre o Thanos, né? Seria o mesmo que fazer um novo Inominata, como a gente fez do Norman Osborn, que é muita coisa pra falar. Mas em um dos ataques do Thanos, que ele acabou caindo aqui na Terra, as únicas testemunhas oculares foi justamente um homem chamado Arthur Douglas, sua esposa e sua filha Heather Douglas. Caiu, né? O Thanos fez questão de assassinar toda a família, mas acabou deixando vivo sem saber a Heather. Foi isso, mas ela acabou indo parar na mão dos Titãs, que justamente é o povo que é de onde o Thanos é, né? Ele é um Titã. O pai do Thanos, que acabou criando a Heather, é o mentor. O mentor não era o pai da Tila, não? É de outra realidade. Ah, tá. Entre os Titãs, né, o Thanos é irmão de um que é do Eros, o Star Fox é o codinome dele como Vingador, que são filhos do mentor, enfim, que é avô de não sei quem, e tudo sai muito complicado. Então, pulando essa parte, o Titã já tava insano ali com aquela ideia de conquistar todo o universo, conseguir mais e mais poder. Quem podia parar ele é o pai. Então ele aproveitou que o Arthur Douglas estava morto, criou um corpo engenhado, super aprimorado, tons fora do comum, né, que seria capaz de derrotar o Thanos, e colocou a essência vital do Arthur Douglas dentro desse corpo, né, meio que pegou a alma dele e colocou dentro. Ele estava determinado com aquela fúria assassina para se vingar do Thanos. Seria o equivalente ao mistura do Justiceiro com o Hulk cósmico, né, mais ou menos por aí. Passou-se alguns momentos de revistas que ele aparecia sempre com personagem secundário. Dado o momento, a própria Heather, que também aparece nessa saga, desenvolveu poderes psíquicos, se tornou a Serpente da Lua. Teve também parte do momento que ela se tornou uma vilã, e foi por isso que ela, já que ela era uma psiônica, né? Foi por isso que em algum momento ela acabou mexendo com a cabeça do pai. Por um bom tempo a gente conhecia, pelo menos eu conheci o Drax como um mero mongoloide. Eu nem tinha ideia que em algum momento ele foi um assassino inteligente e tal. Então quando eu conheci o Drax pela primeira vez, acho que o Ed lembra dessa versão, hein, Ed? Acho que a maioria do pessoal conheceu o Drax na época que ele era da Guarda do Infinito. Naquela trilogia de Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzado Infinito. ali a Guarda do Infinito tem uma participação grande e o Drax tá ali. Só que o Drax era essa versão aí. Tanto que, por essas histórias, você nem associa parentesco algum entre o Drax e a Serpente da Lua. É dito, né? Eu sei que na época era dito. Ela escondeu por um bom tempo. Ele também não tinha muito cérebro naquela época pra saber nem o que era um filho, na verdade. Assim, comparado ao Hulk, eu acho que o Hulk, pelo menos, tinha uma inteligência infantil. O Drax tinha o oposto do que era a inteligência. Somente agora, quando ele morre na Terra, né? O Baybok junto com os outros vilões encarcerados já acabam assassinando o Drax. Ele morre daquela casca imbecil. Surge o novo Drax com inteligência como ele tinha inicialmente. Com um corpo menor, cheio de tatuagens vermelhas. E agora, junto com duas faquinhas, né, que ele carrega da Terra. Aquela faquinha ali devia ser de adamante, não explica nada, mas ela corta tudo, né? É. E a faquinha é guiço. Mas é a melhor faca da Terra que não é de adamante, porque ele tá carregando até hoje ela. Surge esse novo Drax vigorado que a gente tá vendo na Aniquilação 1, que mais tarde a gente vai ver que ele se junta com outros personagens pra formar a resistência da cósmica contra o Aniquilador. Eu só lembrava que quando se referiu aos titãs de Titã, eles sempre falavam Eternos de Titã. Agora, assim, não sei se é porque eles têm parentesco com os Eternos da Terra ou é outra designação, tem alguma coisa a ver com os Celestiais, eu não sei. Fica meio confuso, né? O problema todinho vem da tradução da Abril, que ela não dá ajuda nenhuma, né? O Drax, ele acaba salvando essa Akami, né? Inclusive, o Gerson deve pra ele, né? Porque ele salvou a Akami. Meio que se identifica com ela, porque ela faz lembrar da Heather quando era pequena e tudo mais, né? E aí eles acabam formando uma dupla e reaparecendo na minissérie do Nova, que já é parte do evento mesmo, da Aniquilação. É, vale lembrar que ela vai pro espaço com ele, né? Vai. Torna órfã durante a invasão que o Drax debelou. Mas, segundo ela, foi ela que salvou o Drax, não ao contrário. Isso é verdade. Ela fala que ela é a dona do Drax. Ah, é isso mesmo. Parece que ela salva o Drax em algum momento. A ligação dos dois é tão profunda que até o próprio cheiro, né? Fica impregnado nele dela, né? O cheiro dela fica impregnado nele, né? Aliás, aproveitando, que fim levou a menina, hein? Ela começou a escrever pra um site de quadrinhos. Ah, tá. Esqueci desse detalhe. Desculpa, mas a verdade é o seguinte, a gente começou a pedir direitos autorais à Marvel, porque ele tava usando o Akami, e aí eles acabaram, ou eles mudavam de nome, tipo Soldier X, Agente X e alguma coisa desse tipo, ou então eles deixavam de usar a personagem, aí preferiram esquecer ela em algum canto cósmico. Eles tentaram até colocar o Kami com I pra dar uma disfarçada, mas a gente sabia que era a Kami do nosso site. É feito o agente americano que o Liefeld tentou usar essas porra todinha, não tem palhaçada com a gente não, velho. Ou pago direito ou dançou. Quero ver reaparecer com o mesmo nome, aí a gente tá. É, quer dizer que a gente ficou rico. Boa parte dele de Xandar foi destruída, o Pera Skrull logo de cara destruído e a Onda rumando para seguir em frente e atacar as fronteiras que seriam dos Kree. Nesse meio tempo tem aquelas quatro minisséries que eu comentei anteriormente. Bom, Surfista Prateado talvez seja o personagem mais popular dessa saga, né? É um personagem que vira e mexe, aparecia na Terra, teve participações em grandes eventos, participou ajudando os Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, que eu lembrei agora daquela história com Carnificina. Teve o próprio grupo Hulk e Doutor Estranho, que eram os Defensores, né? E a saga Aniquilação serviu, vamos dizer assim, como uma volta às origens do personagem, né? Pra quem todo mundo sabe, o nome dele era Norrinhead, né? O planeta dele tinha sido destruído pelo Galactus. Não! Parece que ele foi o único sobrevivente, então o Galactus acabou transformando ele no... Não. O Galactus chegou lá pra almoçar o planeta dele, e aí o Norrinhead se ofereceu como arauto em troca da salvação do planeta dele. O planeta era Zen lá. Eu pensei que era Zen... Lá, mas tudo bem, lá. Não, o nome da mulher dele que é o melhor, fala aí. Xalabau. Dá pra fazer uma musiquinha, né? Sensacional. Se tornou arauto do Galactus, mas aí ele, como ele era um cara nobre, né, boa gente e tudo mais, né, um pacifista, ele começou a procurar planetas desabitados, que tivessem potencial para a vida, mas não tivessem vida inteligente. Pro Galactus se alimentar, se nutrir, mas não pessoas não morrerem, nem animais e tudo mais. Só que foi ficando cada vez mais raro encontrar planetas desse tipo. Começou a demorar mais pro Galáxia se alimentar. E o Galáxia, como não é besta, ele sacou qual era do surfista. E aí ele removeu a consciência do surfista para ele voltar a procurar qualquer tipo de planeta, né? Sem essa consciência, o surfista começou a procurar planetas habitados e aí ele acabou chegando na Terra, onde o Galactus foi desafiado pelo Quarteto Fantástico e o Vigia, que nunca interfere, mas interfere sempre. A fofoqueira de janela da Marvel, né? Ajudou a equipe a lidar com o Galactus. E nisso o surfista, ele acabou conhecendo a Alicia Masters, que era a namorada do Coisa na época. E aí a bondade dela, aquela coisa toda, ela lembrava muito a Xalabau e não sei o quê. Isso fez tocou o coração do surfista, olha que coisa bonita. Ele recuperou a sua consciência, o seu lado bom novamente, e aí ele desafiou o Galactus. E o Galactus, em vez de aniquilar ele, já que ele era muito mais poderoso, ou talvez a fome tivesse afetado ele, não sei, mas aí ele puniu o surfista, prendendo ele na Terra com a barreira energética. Essa barreira ficou em volta da Terra durante muitos anos mesmo, e ela só afetava o surfista, né? Ele não conseguia sair da Terra. O mais legal é que o Galactus, todo o poder dele, foi derrotado por uma chantagem, né? Verdade. Enfim, depois da magnífica intervenção do Ed, que quase roubou meu posto, pra variar, o surfista ficou por muito tempo exilado na Terra, e depois, graças à ajuda de Reed Richards, ele pôde voltar a passear pelo cosmos, e era o que ele normalmente mais fazia, que era passear, surfar pelo cosmos, e de vez em quando dar uns pitacos aqui na Terra, né? E assim, ele, de certa forma, ele tava um personagem, apesar da importância cronológica dele, ele tava meio escanteado, né? Ele voltou a ter importância, né? Assim, nessa minissérie que antecedeu a saga Aniquilação. Teve a participação de vários arautos, né? O Senhor do Fogo, o Andarilho. Estela. O melhor arauto que o Galactus teve até hoje, depois eu te amei. Ou não. Dois pontos, acho que na minha opinião, muito importantes essa parte dele, Aniquilação. Uma que foi o retorno dele como arauto do Galactus. Ele se permitiu voltar a ser o arauto como uma forma de ganhar poder suficiente para barrar o aniquilador. E o outro ponto, que eu acho que até agora não foi explorado, pelo menos aqui não saiu nada aqui no Brasil, foi referente às duas entidades cósmicas que foram libertadas da fornalha. Égide e Tenebrus. E pelo que aquela fadinha, né, que ficava no ombro do Thanos, falavam que eram dois seres que surgiram com a criação do universo. E eram entidades tão antigas e tão poderosas quanto o Galactus. Teve toda aquela participação, elas são duas entidades que foram trancadas pelo Galactus na fornalha. Tinha um puta rancor do Devorador de Mundos, né? Tanto é que acabaram ajudando Thanos na captura, né, de Galactus, para que o Aniquilador usasse os poderes o poder cósmico. Foi um ponto que até agora a Marvel ainda não fez um desfecho. Quer dizer, tem duas entidades super poderosas, estão vagando pelo universo. Felga, se eu não me engano, teve uma edição especial logo depois, inclusive focada em cada arauto de Galactus, né? Acho que foi o Terrax, o Estelar, que ele estava aparentemente morto, mas como ele é feito de poeira cósmica, ele bastava se juntar de novo, e é sobre a volta dele. O Senhor do Fogo e o Surfista. Não é nessa edição que aparece justamente ele voltando a lidar com essas duas entidades, ou não? A Égide e o Tenebrus, eles morrem nas mãos do Surfista Prateado, nessa edição dos Arautos de Galactus. Eu tava esquecido, mas foi algo em torno disso. Ele até se sacrifica por Galactus e Galactus restaura ele novamente. Aí ele fica mais fiel ainda ao Galactus e volta a ser arauto. Atualmente, vale ressaltar que a Galactus tem dois arautos, né? Dois batedores pra ele, que é o Surfista e o Estelar, que não aceitou, digamos assim, perder o posto, né? Ele continua trabalhando em conjunto, que talvez seja o arauto que era mais fiel à Galactus até hoje, né? Ele faz questão de dizer isso. O Estelar é tipo o Mask, né, meu? Toda hora ele muda de sexo. Ele não tem... Ele não tem sexo, não. Ah. Mas pior que não tem mesmo. A raça dele é meio estranha. Você vê que a forma original da raça dele é uma poeira, né? Uma coisa esquisita, né? Voando por aí. Todas essas edições que tiveram focado em cada personagem eram uma aposta pro futuro pra ver se o personagem vingava com a sua própria edição mensal, né? E, lamentavelmente, o Surfista não foi o personagem escolhido, porque a edição dele também não foi a mais vendida, né? Era bastante fraca em roteiro, na minha opinião. E eu sou daqueles que acompanhava o Surfista na época do Tim Starlin escrevendo, e acho que era o desenho do Ron Lim, eu não sei direito como é que se pronuncia, que antecedia um pouco o que ocorreu em Desafio Infinito. E eu era apaixonado pelas histórias do Surfista. Os desenhos eram ótimos e eu sou um saudoso daquela trilogia do Infinito. Então é uma pena que o personagem acabou se perdendo. E agora com o Arauto de Galáxia, ele não tem mais essa liberdade, né? É impossível ele ter a revista própria. É, o que eu acho é que quando começou as minisséries da Aniquilação, os quatro personagens aí, dos quatro, o Surfista era o mais famoso, mas ele foi o que menos se destacou no evento todo, por incrível que pareça. Até o Super Screw é mais relevante que o Surfista, e até o Ronan, posteriormente, se tornou mais relevante que ele. Outro personagem que recebeu destaque na Aniquilação, e bastante destaque, né, que foi o único que vingou no final, foi o Nova. E acho que de todos, em termos de importância cósmica, era o que tinha praticamente nenhuma. O Nova tinha sobrado como um novo guerreiro, e quem acompanha as revistas aqui do universo Marvel na Terra sabe que novo guerreiro virou sinônimo de herói bundão. De repente se tornou o grande general das tropas cósmicas contra o Aniquilador. Então, antes de mais nada, vou falar um pouquinho de como é a origem do Nova e dos poderes dele. O pessoal vai me xingar pra burro, eu nem gosto de fazer esse tipo de comparação, mas não posso deixar de falar do Nova sem fazer um paralelo com a própria origem do Lanterna Verde. É bem parecida mesmo, não tem como fugir. É um alien que acabou caindo na Terra, né? É sobrevivente de uma guerra que estava tentando destruir Xandar, que era, na verdade, uma forma de tipo de civilização que protegia a ordem cósmica, né? Tinha todo um esquema de policiamento, de, sei lá, de um exército, não sei como definir o que seria a Tropa Nova em si. Policiais mesmo. Caiu na Terra, olhou pro menino. Então não tinha mais ninguém perto, eu acho, provavelmente. Não, pera aí, esse papo tá bem esquisito, hein? Ele olhou o menino, olhou em volta, não tinha ninguém. E falou, cara, o que vai fazer com ele, cara? Calma, Ed, ele só foi dar os poderes pra ele, né? Inclusive, a civilização tava considerada quase extinta, os Xandarianos. Porque o alien que cedeu os poderes pra ele... Se você me aguarda aí um pouquinho, eu vou procurar saber quem é esse alien. Pera aí um minutinho. O nome dele era Abin-Sur. Quem? Ah, sacanagem, Ed. Sacanagem foi o cara que plagiou isso aí. Então, plagiou mesmo, né? Na cara o nome do Ali é Roman Day. E aí ele deu o poder pro Nova logo de centurião e tal, que é uma categoria elevada, né? Quem conhece um pouquinho de a Tropa Nova, tem uma simbologia pelo nível de estrelas que tem no tórax do uniforme deles, né? O Nova tinha logo aqueles três, que é um nível acima. E aí o garoto lutou contra esse vilão que tava perseguindo o Alien e a princípio voltou pra restaurar a cultura Xandar lá, que não tava como está hoje na Aniquilação, tão destruída, né? Não foi tal limite. Tinha outras tropas novas no meio, que ele conheceu. O lance todinho é o seguinte: o Nova foi criado em sua época para ser o novo Homem-Aranha. A ideia do personagem era que fosse um herói adolescente, que tivesse que aprender com os poderes e tal. Dado o momento, lá no espaço, ele teve uma revista própria, inclusive. Eu não conheço essa informação, mas o Éder, que é um dos caras que ajudou a gente no Marvel Day, diz que existia uma revista do Nova aqui no Brasil. Eu desconheço completamente. Se alguém tiver até essas edições, por favor, fotografar, porque deve ser uma raridade, né? Em dado momento, depois dessa revista, o Nova teve que escolher entre voltar e permanecer na Terra, continuar com sua vida terrestre, ou se tornar um centurião mesmo em si, assumir o posto. E na época ele optou por voltar para a Terra. Em troca, ele ia perder os poderes dele. E onde finalmente o Nova voltou a aparecer nas revistas, que foi em Novos Guerreiros. Se eu não me engano, saiu aqui em Homem-Aranha 124, 125, que foi a estreia dos Novos Guerreiros, né? O Radical estava recrutando os membros da equipe, ele pega o Richard Rider, leva para um topo do prédio e joga lá de cima o cara. Então, o Radical, ele tinha a teoria que algo desse tipo, com a vida dele colocada em perigo, ele reativaria os poderes do Nova, né? Então ele foi lá numa atitude assim super, né? Uma atitude super radical. E aí ele reativou realmente os poderes do Nova. Em termos de curiosidade, o vilão, o primeiro vilão deles é justamente um Arauto de Galáxia, né? Que é o Terrax. Ah, é verdade. Ed, você que é enciclopédia, me explique. A história do capacete do Nova, que quando ele tira, vira capuz. É mágica, não preciso explicar. Então, assim, ele não tinha mais revista, mas ele era um personagem principal e muito querido entre os novos guerreiros, né? Sempre ocupando aquela posição de não de líder, mas do herói meio destemido, um pouco revoltado, que ousava demais. Né? Ele é conhecido como um foguete humano. Era o Rock Tia da Marvel. Sabe uma cena engraçada do novo que eu lembrei agora? Tava falando a história do Homem-Aranha, né? O Aranha tava não sei aonde, bem longe, né? Aí ele viu o Nova passando e foi pedir uma carona, né? Aí ele falou assim, oi, Nó. Aí ele passou voando, vum! Aí ele, vá. É muito legal essa cena, que o Aranha ficou com a cara de besta, assim, tipo, putz, né? Antes da Guerra Civil acontecer aqui, vale ressaltar isso, Aniquilação e Guerra Civil ocorrem conjuntamente. Nova participava dos nossos guerreiros e foi reconvocado em algum momento, porque, mais uma vez, Xandar estava sob perigo, estava prestes a ser destruído, e eles precisavam dos poucos centuriões novos que sobravam. Então, Nova foi convocado para tentar entender, junto com os outros centuriões, o que é que estava acontecendo. É quando Xandar é completamente destruída, né, arrebentada, ele cai do planeta, aparentemente o único sobrevivente, e entra em contato com a mente global xandariana, que é o que torna ele algo muito acima do que um centurião é. O Nova Primordial se torna o detentor do poder de Xandar. De Xandar, né? E aí ele passa, como todos os personagens cósmicos, enfrentar as hordas do Aniquilador, encontrando o Drax e a Kami. Ele se alia ao Quasar também, né? Que em determinado momento os dois formam uma dupla, até que o Quasar é morto. E aí ele acaba trilhando aí um caminho para se tornar o grande líder aí da resistência ao Aniquilador. Uma posição que até talvez fosse em outros tempos do Surfista Prateado, acaba sendo dele. Eu acho até que ele ocupa um espaço que nunca existiu no... Assim, talvez tenha existido quando tinha o Adam Warlock, né? Mas ele ocupa um espaço de, vamos dizer assim, quase que o Capitão América do universo. É, até porque o Warlock, embora ele, na trilogia do Infinito, ele assumisse um papel de liderança, ele não era muito bem quisto pelos outros heróis, né? O pessoal suspeitava muito dele, porque o Warlock, ele tinha uma política de os fins justificam os meios. E o Nova, não. O Nova, ele inspirava confiança nas tropas, tudo mais. Só ressaltando algumas coisas sobre o Nova, vocês falaram aí essa questão do general, acho que a aniquilação em si, o boom dela é isso. Até então a gente via que o universo cósmico era, digamos assim, direcionado, os personagens que levavam as histórias dele eram muito poderosos, né? De surfista pra cima. Personagens poderosos feito o Galactus acabaram não sendo diferencial nessa saga, né? Pelo contrário, eles foram caindo numa artimanha e que foram usados como arma, né? A gente viu que Galactus foi reduzido e outras entidades como parte do cenário da trama, e surgiu um herói que é dos quatro dessa minissérie que eu acho que talvez ninguém apostasse e se tornou o principal. É, não tinha por que não ser, acho que talvez ele, vamos dizer assim, ele sempre teve o potencial, né, pra ser o coisa, né? Ele era o único dos quatro que é herói, Surfista Prateado é herói, mas também Peronomut, Super Skrull era um vilão, Ronan também era um vilão, então o principal tem que ser ele mesmo. Né? O interessante dessa quatro minis, é que elas mostram quatro renegados, na verdade. Porque o surfista é um arauto que não é um ser bem visto pelos povos do universo, porque lembra Galactus, é um cara que não tem mais o planeta dele, que foi destruído. Então ele é um cara renegado e se torna mais renegado ainda ao voltar a ser arauto oficialmente. A gente tem o Richard Rider, que é o último dos novas, ou seja, tornou-se um renegado também. Temos o Super Skrull, ele foi um herói para os Skrulls, mas já não era mais, né? Na própria mini dele, ele quer voltar para salvar o filho dele, da onda de aniquilação, mas ele sabe que não é bem visto mais pelos Skrulls. Inclusive, posteriormente, na invasão secreta, ele é deixado de lado. E o próprio Ronan, que foi já um grande cara, o acusador supremo dos Kree, e agora era um cara que tentou um golpe de estado, foi banido e tava como um fugitivo, né? Quatro caras que não teriam mais um lugar no universo, né? E esses quatro acabam fazendo a diferença na batalha final. Super Skrull é um típico soldado Skrull, que foi nomeado pelo Imperador Dohek a ganhar, por meio da engenharia genética dos cientistas Skrulls, os poderes do Quarteto Fantástico, porque os Skrulls já vinham vindo tentando invadir a Terra desde os primeiros números do Quarteto Fantástico, e sempre eram derrotados. Inventaram os Skrulls gostaram dos poderes dele, não sei como eles conseguiram copiar, colocaram tudo num guerreiro só. Mesmo com os poderes do Quarteto Fantástico, o Super Skrull também foi derrotado diversas e diversas vezes, até ser considerado um fracasso total e foi colocado de lado. Mesmo assim, ele não impediu ele de ter algum prestígio entre os soldados, e de vez em quando ele tentava atacar a Terra. Quando começa a onda de aniquilação, ele já era considerado um para. Ele estava, né, como o Ed falou, indo atrás do filho dele, e se deparou com um planeta que estava sendo invadido pela onda de aniquilação. E ele se envolveu no conflito e até conseguiu recolher uma galera que a onda de aniquilação estava prendendo. Esses vários alienígenas, eles se juntaram e fizeram tipo um exército com o Klert, que é o nome dele, no comando. Qual é o objetivo deles? Nesse planeta que ele estava, a onda de aniquilação usou uma super arma, o coletor de lamentos. Isso. Em vez de pegar o planeta, invadir, até destruir, não, usava aquela super arma ali e já destruía ele, tipo o Galáctico, partia ele ao meio e boy destroçava o outro planeta. Então a missão dele era essa, destruir o coletor de lamentos. Sacrifica, né? Até os seus próprios colegas para destruir a super arma. Bom, eu acho que das quatro minis, a do Super Skrull, na minha opinião, foi a melhor. Ou pelo menos, assim, tá pau a pau com a do Nova. Acho que as duas melhores minis, né, foram a do Nova e do Super Skrull. Eu passei a achar o Super Skrull um herói ali. Tirar ele de todo o contexto que ele tinha por trás, né, na Marvel, tal, ele passou a ser um herói. Ele tem um código próprio, né? Você até começa a simpatizar com a causa. Pô, o cara briga pra ser o melhor da raça dele e tal, né? O personagem, né, os coadjuvantes, né, o pequeno exército dele era muito bacana, uma das melhores minis, né? E eu acho que até serviu de restart, né, de recomeço pro personagem. E posteriormente, na batalha final, a gente vê ele ressurge, né, que ele aparentemente tinha morrido no final da mini dele, mas ele volta na aniquilação mesmo, na batalha, né? E ali a gente vê grandes momentos dele, na hora ele tá junto com o Ronan, que ele até fala assim, vou matar uns Kree's aqui e tal. O Super Skrull, ele tem um destaque ainda muito bom na minissérie dele, eu concordo com o Felga. O lance todinho que eu acho do Super Skrull é essa parceria que ele faz com o Ronan, que todo mundo sabe que assim, eles são inimigos tradicionais, né? Kree's e Skrulls. E o que um pode cutucar o outro é ótimo. Não vou nem comparar com isso, mas seria tipo a parceria de máquina mortífera, só que ao extremo, né? Por exemplo, quando eles conseguem render o clã Fiero, o Super Skrull olha pro Ronan e fala assim, você vai poupar um deles pra mim? E aí o Ronan tipo fala assim, Skrull, o Super Skrull sai rindo, né? Eu acho muito legal essas histórias, onde os caras lutam juntos, mas se odeiam, né? Porque eles têm um objetivo comum, eles são bons juntos lutando, eles se odeiam mesmo. Tem que trabalhar juntos e funciona bem, né? Eu acho essa dinâmica interessante. Tudo é muito bacana, mas com exceção, claro, da minissérie do Ronan. O Ronan, ele é a prova viva de que tem personagem que nasceu pra ser coadjuvante. Que assim, da batalha final em diante, até o que está sendo mostrado na Aniquilação 2, Guerra dos Reis e tudo mais, o Ronan mostrou-se um ótimo personagem, mas um ótimo personagem coadjuvante. Nessa mini dele, que ele é protagonista, ela pode ser classificada, acho que a maioria que não concorda, como a pior parte de todo esse evento. Os personagens não são carismáticos, a própria história é meio estranha, o Ronan tá como fugitivo, né, porque ele clã Fiero que assumiu o trono do Império Kree, ele tá atrás dele por causa da tentativa de golpe que ele fez, tá lá isolado, tá até meio alheio a tudo que tem acontecido, porque no Nova, o Nova tá totalmente ligado com os eventos da aniquilação, o Sufista também, tá lá com o Thanos, com os inimigos do Galactus, o próprio Super Skrull tá lidando diretamente com as hordas do Aniquilador. Até nisso, o Ronan, a história dele é meio estranha, porque ele tá meio isolado de tudo, ele só vem, começam a aparecer as coisas quase já no fim da mini, né? É que a onda então, não tinha chegado, né? Tá num mundo tão periférico que quando vem chegar as coisas lá, o bicho já tá pegando pro resto do pessoal, né? O Ronan, ele tá envolvido com os problemas dele, inicialmente, durante boa parte, que é a fuga dele, os inimigos dele, e como ele não é um personagem que desperta um carisma, que faça a gente se importar com o problema dele, né? A gente tá preocupado mais com quando aquilo vai vai se conectar com o resto da história, acaba ficando uma coisa meio, meio enfadonha. Sobre o Ronan em si, né, apesar dele não ter tido essa mini boa, ele se tornou e é um personagem de importância grande no Cosmo Marvel também. Tem que ficar naquela posição mais coadjuvante, que é onde ele se encaixa melhor. Ele tem grandes momentos na aniquilação, mas quando ele já tá como coadjuvante interagindo com os outros, né? Ele apareceu pela primeira vez na história do Quarteto Fantástico, na década de 60 ainda, mas ele teve um destaque maior na Guerra Kree-Skrull, né? Inclusive, ele era um acusador Kree, ou seja, uma tropa de elite do Império Kree, né? E na Guerra Kree-Skrull, por causa dos esforços dele nessa guerra, ele foi promovido, assim, a acusador supremo, né? Só que, assim como aconteceu com o Supremo Skrull, ele começou a cair em desgraça entre o próprio povo dele. Tanto que naquela minissérie que teve, que foi um dos últimos crossovers da Marvel, antes de começar aquela era do Quesada, que era cada um por si, até começar a integrar de novo, né? Foi o Segurança Máxima, a Terra se tornou num planeta prisão, e o Ronan foi classificado como carcereiro. Quer dizer, pra quem era um acusador supremo dos Kree, né, ser o carcereiro no planeta Terra ainda não era lá uma posição muito vantajosa, né? Ele acabou tentando um golpe pra depor o clã Fieiro e a Inteligência Suprema, e foi banido, e acabou dando a volta por cima na aniquilação. Depois da minissérie dele, quando ele começa a se integrar e se junta ao grupo de resistência do Nova, ele acaba se tornando meio que até contra a própria vontade dele, o Imperador dos Kree, né? O clã Fieiro, que era corrupto e tinha se aliado ao Aniquilador, é morto pelo próprio Ronan, e ele descobre que a Inteligência Suprema tá num tipo de estado catatônico, ele próprio acaba destruindo a Inteligência Suprema, mas como um ato de piedade. Antes disso, tem uma cena muito bacana, que ele, quando ele vai encarar o clã Fieiro, ele se vira fala aos Kree, né, a presença é a guarda das ordens. Se vocês estão do lado do clã Fieiro, rendam-se ou morram. E aí os soldados se curvam ao Ronan. Depois que ele elimina o clã Fieiro e dá uma morte digna pra Inteligência Suprema e ele sai, tá o povo inteiro dos Kree clamando e gritando o nome dele, né? Por uma ironia, né, que era meio que uma ditadura, o Império Kree, ele acaba sendo colocado no poder pela vontade do povo, né? Que até uma coisa seria mais democrático, entre aspas, né? O povo escolhe o Ronan como imperador, até ele nem queria essa posição, né? E até ele mesmo questiona o que será dos Kree agora. São momentos muito bons do personagem. A gente fala coadjuvante, né? Parece assim um termo pejorativo, mas pelo contrário, né? Existem grandes coadjuvantes e o Ronan é um grande coadjuvante. É, o lance todo do Ronan é que a gente também tem que entender um pouco de como funciona a cultura, o povo Kree em si. A ideia deles, esse lance de procurar uma melhoria genética, a gente sabe que tem envolvido o lance de criarem os inumanos, que a gente vai ver no segundo Inominada também. Tudo isso é um tipo de religião... Darwinista, né? Uma religião meio darwinista, de procurar sempre a evolução do mais, de algo maior. Militar darwinista, né? Um esquisito isso. Era o plano, né? De aprimoramento da Inteligência Suprema, que estava sendo levado pelo auto-evolucionário, que acabou gerando a volta do Adam Warlock. Uma coisa legal de falar do Ronan é que ele meio que acaba tendo que engolir um sapo, né? No final da primeira aniquilação. Acaba tendo que fazer um pacto com o Voraz, e o Voraz se torna o líder de uma parte do Império Kree, né? Eles até chamam de territórios cedidos, né? O Império Kree, além de sofrer grandes perdas na aniquilação, ainda teve que sofrer perda territorial pro Voraz, né? Que se torna líder dos territórios cedidos. E o que é que ficou no final depois da aniquilação? Então, primeira coisa marcante é o jogo que o Thanos estava fazendo com o Aniquilador. Até então ninguém sabia de que lado ele estava. Ele praticamente se infiltrou, se divertindo muito, que estava estudando mais a fundo o que é o poder cósmico, né? Começou com o Terrax, conseguiu capturar o próprio Galactus. Thanos decidiu que os objetivos que o Aniquilador tinha de destruir por destruir não se comparavam a ele, né? Que ele tinha aquela coisa meio de poder, mas com uma certa sensatez, e não uma coisa animalesca que nem o cérebro do Aniquilador, que é meio insetoide, tem. E nesse meio tempo que ele estava tentando reverter a própria criação, né? Aquela bomba Galactus que ele estava... que ele próprio construiu. O Drax foi lá e arrancou o coração dele, né? Conseguiu finalmente o intento dele, querendo matar o Thanos. A melhor parte do Thanos é que no final ele se dá bem. O Nova, ele tem uma visão, assim, quando ele tá bem ferido em determinado momento. E o Thanos, nessa visão, tá do lado da morte, que é a grande amada dele, aquela que ele sempre quis conquistar. Então o Thanos tá sorrindo lá, feliz, né? Então ele acabou tendo um final romântico ao lado da morte, né? Que era, né, o objetivo dele sempre, né? Tudo bem que eu falei na morte, mas precisa fazer um minuto de silêncio. Não, eu fui dar uma porrada no Spencer aqui. Tive que botar em silêncio porque o bichinho apanhou feio agora. Coitado. Não, velho, ele entra na minha cama, aproveita que eu tô aqui e começa a mastigar minha revista. Qual revista, Pé? Qual revista? Nem sei, eu não quero nem ver. Eu só vi o barulho de folha rasgando. Mr. Spencer é o aniquilador das revistas do Covid. O outro grande lance, o Ed também comentou, que foi justamente a mudança de poder dos Kree, que tava com um governo meio corrupto, né? Que acabou facilitando as tropas do Aniquilador se infiltrarem na fronteira Kree. Pra deter as forças do Aniquilador, se forma praticamente uma resistência com personagens fracos que estavam até... Tem gente que nem... Eu sinceramente nem sei se existia alguma revista com eles aqui no Brasil. Falando rapidamente, a gente tem o Senhor das Estrelas, que é o Peter Quill, Blastar... Filavel acaba aparecendo, a Serpente da Lua junto. Mais tarde a gente sabe que junta-se o Nova com o Super Skrull, o Ronan, essa resistência. Todos eles liderados pelo Nova. Quando é liberado o Galactus, que ocorre uma coisa inimaginável, ele destrói boa parte da frota de invasão, da aniquilação, ele reverte, né? Ele cria uma onda reversa, né? Em fúria ele... consome tudo à frente dele de vivo da zona negativa. Sobra um aniquilador quase sem poder. Os braceletes quânticos estavam com o aniquilador. O aniquilador conseguiu matar o Quasar e ficou com os braceletes quânticos. Mas aí no final, né, na grande, épica, estrondosa batalha final, os braceletes quânticos sabem definir quem é bom e quem é mal, né? Optaram por um novo portador que é a Filavel, que passou a ser a nova Quasar, né? E que isso ajudou na destruição do aniquilador aí, o cara da mangueira. Praticamente o Nova revira o estômago do aniquilador pra fora. E puxa a língua com tudo. Uma vez o aniquilador morto, a ordem se restaura no universo, mas não como a gente pensava, né? Os Skrulls estão praticamente destruídos, tanto que isso é uma das motivações pra eles invadirem a Terra na invasão secreta. Toda vez que vocês falam invasão secreta, eu sinto um tremor na força. Pro lado dos fundamentalistas Skrulls, aquilo fazia parte de uma visão e parará. Skrull tava sem casa praticamente. Kree perdeu um bocado de território, né? Pra quem ficou cuidando desses territórios foi um dos sobreviventes do exército do Aniquilador, que é o Vorais. E o Nova tomou a posição como o único policial pra cuidar da bagunça que tava. Inclusive a única revista das quatro minisséries originais, né? Que perdurou. Veio pra Terra... Teve umas 4, 5 edições até que finalmente temos a Aniquilação 2. E no fim da Aniquilação 1, o Aniquilador deixou uma daquelas viúvas dele, insetoide, prenha, né? E ela morre no parto e gera um aniquiladorzinho, ainda embrionário. Foi que nem o Rei Leão, né? Pegou o aniquiladorzinho, tem mais um! Aí o Voraz pagando de macaco, né? Rafiki o nome. Pegou o aniquiladorzinho, levantou. Aí as girafas se ajoelharam, os elefantes. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a segunda aniquilação, né? A conquista, que aconteceu poucos momentos depois da primeira aniquilação, em que um império ainda frágil dos Kree, né? Onde o Ronan estava começando a restabelecer a ordem, o poder, acabou sofrendo um ato de traição. Resumindo praticamente o prólogo, né? A primeira parte, juntamente com o Ronan, né? Tava o Peter Quill, que é um herói menor da aniquilação 1, que ajudava na defesa, né? Na reconstrução da defesa, tipo um secretário, alguma coisa desse tipo, tinha tanto prestígio quanto Nova entre os Kree. No momento que ia ser inaugurado um novo sistema de defesa entre os vigilantes, entre os Kree, eles estavam recebendo a visita dos Cavaleiros do Espaço e que trouxeram o vírus tecno-orgânico da Falange, que começou a infestar o lugar, contaminar todo o Palácio Real, do Palácio Real para a Hala e se espalhou pelo principal parte do Império. Poucos Kree é que ficaram, escaparam dessa. Só a parte mais periférica, mas não por muito tempo. O próprio Peter Quill, dentre todos que estavam no foco, foi um dos poucos que não foi infectado e sobreviveu, né? Apesar de sair todo arrebentado, rasgado da história, mais tarde a gente vê que ele foi resgatado, né? Foi remodelado. Peter Quill, ele tinha várias partes cibernéticas. Isso. Todas essas partes cibernéticas foram removidas, porque essas partes cibernéticas tornavam ele vulnerável à infecção do vírus tecno-orgânico. Então ele voltou a ser só um meio humano, meio espartano, seja lá o que isso quer dizer, né? Filho do Leônidas, talvez. This is Sparta! Só falando rapidinho que o Peter Quill e o Richard Rider, eles tinham esse livre acesso à Hala e aos mundos Kree, justamente pelo prestígio que eles conquistaram junto ao Ronan quando teve a batalha com o Aniquilador, né? Já que a gente tá falando de Kree aqui, seria bom a gente entender mais do que essa cultura, né? Eles são os principais envolvidos, principalmente nessa segunda aniquilação. E a gente ouve falar de Kree azuis, Crises Rosas, foi até mais ou menos explicado na nossa última leitura de e-mails. Houve fala de Capitão Marvel, mas não entendi direito qual a relação deles com a gente. Então a gente é até meio complicado explicar tudo sobre Kree no Inuminata, mas a gente vai falar um pouco. Das três raças mais importantes do universo Marvel, Skrulls, Kree e Shi'ar, né? Os Kree, eles são aqueles que se assemelham mais ao povo da Terra, né? Eles têm, a gente até comentou, como o Cover falou aí, do Inuminata anterior na sessão de e-mails, essa diferença de pele que tem Kree azuis e Kree com pele rosada, né? Seriam algo relacionado ao Beco Sensaido evolucionário, que tá sendo tão falado sobre eles. Mas, na verdade, eu acho que deve ser mais uma questão de pigmentação de pele, como acontece aqui mesmo, né? Negros, brancos, amarelos e tal. Então, eu acredito que essa diferença seja mais devido a isso do que exatamente alguma coisa genética, né? Só questão de pigmentação mesmo. Apesar que a maioria deles são azuis mesmo, né? Eles são uma ditadura militar, né? Então, peguemos exemplos das ditaduras militares que já tivemos aqui. Uma tropa de elite que rege com mão de ferro e um governante autoritário que, no caso, por muito tempo foi a inteligência suprema, que é nada mais nada menos do que um cérebro gigante que agrega as maiores mentes do povo. Ela governou durante muito tempo até ela ter a ideia de forçar a evolução dos Kree, orquestrou a explosão de uma bomba negativa que aniquilou boa parte dos Kree e deixou o Império em frangalhos, né? Assim como o Galactus devorando a capital dos Skrulls fez o Império não ser mais o mesmo desde então, né? Essa explosão da bomba negativa também fez isso com os Kree, né? Foi uma ideia bem apocalipse, né? A sobrevivência dos mais fortes. Os mais fortes sobreviveriam e reconduziriam a nova raça, Kree. E o apocalipse tá aí há muito tempo mostrando que isso não dá certo. Se o apocalipse é um loser, não vamos seguir as ideias dele, né? A inteligência suprema não era tão suprema assim, né? Ela era suprema, só não era inteligente. Essa é boa. A única evolução que eles tiveram foram para uns tais de Hulls, de evolução, não são lá essas coisas. E se tornaram meio que refugiados, subordinados aos Shi'ar. Depois disso, a casa Fiero, a dinastia Fiero, assumiu e era corrupta e não fez nada bem pro Império, né? O Império só começou a ter uma recuperação depois da aniquilação, quando ele quase foi destruído, quando o Ronan, que realmente é um cara que se importa com o povo dele, assumiu o controle e começou a direcionar o povo para um caminho melhor do que o dos antecessores, né? Quais seriam as sagas que o ouvinte deveria pegar se ele tivesse interessado? Seria a Guerra Kree-Skrull, que é a mais clássica de todas, aí envolvendo os Vingadores, no conflito deles com os Skrulls, né? A morte do Capitão Marvel também, porque o Capitão Marvel era um espião Kree que invadir a Terra e acabou se aliando aos Terrak. Essa da bomba, que foi a Operação Tempestade Galáctica, que além dessa explosão, teve uma divisão interessante entre os Vingadores, Capitão América versus Homem de Ferro de novo, sobre o destino da Inteligência Suprema. E agora, essa nova fase deles, que está sendo publicada atualmente. Então, do mesmo jeito que foi feita na primeira aniquilação, tentou-se copiar o modelo de publicação onde minisséries se dividiam focadas em cada personagem e depois se uniam mais uma vez numa minissérie principal. Uma delas ocorreu na mensal do Nova. No momento que ocorreu a invasão da Falange, ele estava lá e a mente global xandariana viu o perigo e insistiu para fugir dali antes dele ser contaminado. Nesse meio tempo, ele teve que acessar o poder dele de uma maneira tal, que foi em tilt, né? Caiu num dos mundos periféricos Kree lá, que não conseguiu romper a barreira. Aí nesse mundo periférico cria até onde ele encontra aquela Corel, né? Que ela acabou se tornando a nova 001, né? Foi a primeira nova depois da destruição da tropa. Ela acabou se mostrando uma grande heroína. Graças às ações heróicas da Corel, o Nova acabou conseguindo se libertar, pelo menos mentalmente, já que ele teve que usar quase o poder dele todo pra se manter livre, do vírus da Falange, né? Porque ele acabou sendo contaminado, já que ele foi perseguido pela Gamora e pelo Drax, que foram infectados pela Falange, né? A Corel acaba dando a vida pra salvar o Nova, né? E acabou sendo um grande feito, já que o Nova detentia um poder todo da mente global, né? Se ele se perdesse, né, se perderia o poder da tropa. Só pra lembrar, teoricamente, uma vez infectado pela Falange, você já não volta mais. Nova foi o primeiro que voltou, assim, a tomar o controle, apesar de continuar contaminado praticamente por toda a saga, né? Aproveitando, já que eu citei os dois, é importante falar duas coisas rapidinho sobre a Aniquilação 2. Primeiro, quando eles dominam o Império Kree, eles cercam o Império Kree inteiro com uma barreira energética, que impede quem tá dentro de sair e quem tá fora de entrar. Outra coisa importante de se dizer é que normalmente a Falange, ela agia só como uma inteligência coletiva, como se fossem várias pessoas com uma mente só mesmo. E dessa vez, o modus operandi da Falange se modificou um pouco. Ela tinha ainda a inteligência coletiva, mas as pessoas que estavam contaminadas pela Falange, elas tinham uma certa individualidade. O Drax, por exemplo, e a Gamora, eles mantinham as suas lembranças, e o Nova também, quando foi infectado, apesar de estarem conectados à inteligência coletiva, né? Eles se auto-intitulavam os selecionados da Falange, que era meio que uma tropa de elite da Falange. E essa mudança de modo de operar é explicada mais no final da saga, né? Mas o engraçado aqui é que eles acreditavam que aquilo era o melhor pra eles. Então, não, o melhor é o melhor pra gente, você precisa ser assimilado. Era um negócio meio, apesar de tudo, de ter essa individualidade, era meio zumbi. Há uma cena que mostra o Nova todo feliz e satisfeito com a vida nova dele selecionado da Falange, mas mostra que internamente ele tá meio que gritando desesperado. É uma cena até meio forte, assim, que mostra o Nova internamente com uma expressão de desespero mesmo, que a verdadeira personalidade dele tá presa ali, né? Uma outra minissérie curta, que a gente não precisa entrar em detalhes, é do Espectro. Inclusive, pra gente entender um pouco mais de como funciona a cabeça de um Kree. Ela é até mórbida, né? Ela é mórbida. Foi meio forçada pra tentar, pelo menos, já que do Ronan não deu muito certo, vamos ver se um outro Kree novo, meio underground, funcionaria. Acabou não dando certo do mesmo jeito. O Espectro é o Ronan da Aniquilação 2. A minissérie também falhou. Quiseram dar ele um cavaleiro das trevas, meio cowboy e por aí vai. A armadura era super mega ultra plus, vazia de tudo. Que fim ele levou, hein? O grande lance é que ele conseguia detonar com aquela força, que eu nem sei, se compararia o quê? Ou compararia o manto? Sei lá, tem uma Dark Force da vida aí, conseguia derrubar de vez toda o infectado da Falange que estivesse perto dele, né? Ele lançava aquele poder esquisito e era assim que ele derrubava. Era uma arma secreta em um homem só. O cara que foi criado pra derrotar a Falange, né? A coisa meio que conveniente do roteiro. Não tinha ninguém que conseguia parar, né? Criaram um cara que tinha esse poder. A da Quasar foi mais... Foi muita viagem também, porque a Serpente da Lua acaba morrendo e tem a ver com os poderes dela, que a Serpente da Lua é a namorada da Quasar, né? E ela vira um dragão, literalmente. Ela fica feia pra caramba, né? Vira um dragão. Não, o engraçado da saga é o seguinte, elas são, quem acompanhou viu, elas são lésbicas, né? Isso já é bem claro desde a época que o Peter David escrevia Capitão Marvel na Panini, que era dividido com o Quarteto Fantástico e por aí vai. E aí aquele amor vira um negócio mais surreal que foge às barreiras da estética, e quando ela vira um dragão é apaixonada pelo cavalo que ela monta. Vira um negócio meio pandêmico. Mas o importante da Mini é que ela descobre o paradeiro do tal Salvador do Império Kree. Uma voz fala na mente dela, mas ela não sabe de quem é a voz, mas é orientada a achar o Salvador. E ela não sabe quem é o Salvador nem onde ele está. E a missão dela é descobrir. Acha num dos mundos lá do Kree um casulo, né? E no final ela acaba descobrindo que quem estava no casulo era o Adam Warlock, ou pelo menos um renascimento dele. E que quem estava orientando ela, né, nada menos que a inteligência suprema renascida. Olha aí, olha aí. Exato. Nesse meio tempo tem um vilão da Marvel que também é quase, ele tem quase nível cósmico, né? Pela, pelo poderio que ele tem. O Alto Revolucionário que... Não, o Che Guevara? Não é revolucionário, não. Não, não é o Che Guevara, Ed. O lance do Alto Revolucionário é que ele... Não! O lance do Alto Revolucionário é que ele... O lance do Alto Revolucionário é que... Não! Ele tá ali com um motivo. Mais uma vez, o Ed sempre comentou aí sobre o Kree fascinado pela melhoria genética de sua população. Ele tá ali pra criar a nova etapa Kree. Só que no meio do processo ocorre a invasão da Falange e aí ele tem outros rumos pra salvar a própria pele, né? Uma das coisas que me deixa mais confuso é sobre a origem da Fila Vel. Do Genis Vel em si, né? Eles são realmente filhos do Marvel? Como é que é essa relação aí? Eu só queria entender como é que o Capitão Marvel de repente apareceu com tanto filho grande. Pois é. O Genis Vel eu não sei, mas a Fila Vel ela foi criada por inseminação artificial. A mãe dela pegou os genes do Capitão Marvel e criou ela e acelerou o crescimento dela. Ela, na realidade, cronologicamente, ela tem 4, 5 anos. Tanto que ela é muito impulsiva, ela não tem muita maturidade. Ela tem uma relação com os Titãs, né? Mais uma vez eles metidos na história, ela tem alguma coisa com eles. A mãe dela é Titã. Não, o mais bizarro é que a Fila Vel evoluiu o relacionamento dela de lesbianismo pra zoofilia. Né? Bizarro. É isso que eu tava comentando, né? Mas é como falou o Jefferson, o grande lance da minissérie da Fila é trazer de novo o Warlock. A gente tava se questionando o que é que tinha acontecido com esse personagem, que deveria ter sido tão diferencial na Aniquilação 1, finalmente é explicado. Ele tava dormente, não diz o que ia acontecer pra ele ficar desse jeito, né? É ainda meio confuso até hoje, né? Pra quem tá lendo agora no Brasil. Asterisco leitor da Inominata 66. A gente tem dois Warlocks nessa saga. O primeiro que aparece é justamente o Adam Warlock, que tem às vezes se veste com o papel messiânico, que a gente já comentou no bloco passado, né? Que fez parte da Guarda do Infinito. O outro Warlock é o que a maioria dos ex-fãs deve conhecer, que é aquele ser, sei lá, tecno-orgânico, uma variação inclusive da própria Falange, né? A gente pode entrar em detalhes depois. Mas... Daí ele originou a Falange. É. Então é uma coisa. Mas sem dois Warlocks. Então a partir de hoje a gente vai falar Adam Warlock. Só o Warlock vai ser o ETzinho. O brilho dos olhos, e que acabou rendendo e virando uma mensal, é o Senhor das Estrelas e sua tropa de elite cósmica, que viria a se tornar os Guardiões da Galáxia. Pô, isso aí realmente foi a grande cereja do bolo, né? Os melhores personagens, os mais carismáticos, a melhor história, que eles estão ali meio que numa missão suicida para invadir o mundo dominado lá dos Kree e tentar descobrir lá como acabar com a Falange e tudo mais. Aí aparece o Peter Quill como líder do grupo, o Rocket Raccoon, o Guaxinim Groot. Especialista em explosões, vale ressaltar. É aquela equipe que não tem personagem ruim. Não tem um personagem na equipe. Aliás, tem um que é a Deathcry, mas ela morre logo. Né? Isso que eu ia falar. E por sinal, ela era vingadora. Aqui. Ele resolve, por sinal, ela era vingadora, né? E isso nos lembra que cada coisa que já foi vingador, vou te falar. Mas o melhor de todos é o Groot. Eu sou o Groot. Eu sou o Groot. E o grande interessante é o seguinte, como comentou o Ed, Peter Quill foi criado para ser uma revista de um cowboy estelar e que pouca repercussão teve até a Aniquilação. A verdade é essa. Pegou junto com ele, que não era nada mais do que um loser, né? Outros losers que estavam tudo em cárcere. Os Kree, que sobraram sem serem infectados, criaram esse grupo que poderia... Um grupo descartável, né? E foi fundamental para ocasionar a destruição da torre de vigilância, que é o que controlava o esquema de defesa em que tornava toda a fronteira Kree impenetrável, né? Foram eles os responsáveis por detonar aquilo e destruir. Mini do Senhor das Estrelas termina antes, bem antes desse negócio da torre. Eles tentam atacar a parte da torre e descobrem algumas informações que são vitais para a saga. Isso é fato. É. E aí depois eles são a equipe ganha uma segunda chance, que seria pra fazer uma nova missão suicida, que é pra detonar a torre. Falange, como já dito, é uma raça tecno-orgânica, né? Ela é meio que, é até dito isso na série, que ela seria uma variação da raça do Warlock, né? Ela seria tipo um desvio, né, da raça do Warlock, né? A raça do Warlock, do Magus, elas foram uma direção e a Falange em outra, né? A Falange, ela é uma inteligência coletiva, tecno-orgânica, né? Ela absorve os seres vivos e metal e tudo mais e torna-se tudo um único ser. Vários pensamentos foram, na verdade, uma mente só, né? Ela já enfrentou os X-Men na Aliança Falange há um bom tempo atrás. A origem dela foi em X-Men, não? É, então, inimigo tradicional dos X-Men. Ela, na verdade, é exatamente. Ela é o inimigo mais comum dos X-Men, né? Ela enfrentou os X-Men em duas ocasiões. Na Aliança Falange e, posteriormente, numa história onde os X-Men vão pro espaço e a Falange tava atacando o Império Shi'ar. É interessante, Ed, porque assim, boa parte dos leitores tinha uma ideia do que era a primeira versão da Falange, e muita gente, acho que parou antes de ler, não acompanhou essa outra parte que você tá comentando agora, e estranhou muito o que aconteceu em Aniquilação. A Falange da Aliança Falange, eles estavam fazendo também uma torre na Terra pra convocar a Falange que viria do espaço, né? Mostra isso no final, só que essa torre é destruída. Uma torre semelhante a essa que o Cover tava falando aí, que estava no mundo Kree também. Então, aí dá a entender que teria, no final da Aliança Falange, que teria uma Falange espacial, superior àquela Falange que os X-Men tinham derrotado, mas ela não chega a aparecer. Ela só vem aparecer nessa história do Império Shi'ar. Os X-Men derrotam eles novamente, e aí eles ficaram sumidos desde então. E aí eles são bem alienígenas mesmo. Essa Falange é a Falange que aparece na Aniquilação 2, né? Eles provavelmente infectaram os Cavaleiros Espaciais, que se aproveitaram a vulnerabilidade dos cavaleiros para usar eles como um tipo de cavalo de Troia, né? E aí, só que a grande novidade da Aniquilação 2 foi mostrar o novo líder da Falange. Como eu comentei antes, que era bem importante isso, a Falange da Aniquilação, ela tá operando de forma diferente. Ela ainda tem aqueles membros que são inteligência coletiva, que são uns parecidos com os outros, mas eles têm os selecionados, como a Gamora, o Drax, até o Nova por um tempo, que são infectados, mas mantêm a sua aparência, mantêm os seus poderes, mantêm um certo pensamento individual, embora a mente dele seja presa na inteligência coletiva. E aí a gente descobre quem é o responsável por isso, né? E é ninguém menos que o Ultron, né? O Ultron que teve seu momento transexual na Poderosos Vingadores. Mas todo mundo teve um momento transexual. Alguns vilões todos ganharam, viraram mulher ou ganharam uma versão feminina. É, isso é uma mania estranha que a Marvel tem, viu? Senhora Sinistro, quem mais? Ultron. Loki. Alguém lembra mais de um? Surgiu a Lady Mercenária, né? Ah, é! A Lady Mercenária. O mercenário continua homem, né? Porque ele nos transformou numa mulher, né? Diferente do Loki, do Tron, do Senhor Sinistro. O Caveira Vermelha, ele tá no corpo do Zola, né? É, por enquanto sim. Ele vai voltar como a Caveira Vermelha também. Já pensou entrando no Neo Pecado? Continuar esse nome. Vamos lá. Do Tron. Ele assumiu uma forma com seios, provavelmente pra agradar o Frank Cho, né? E aí, no final dessa história, ele é banido pro espaço, né? Que vem uma coisa bacana. Isso acaba sendo a ponte pra aniquilar. Quando ele é banido, ele acaba encontrando a Falange, ele abandona esse lado feminino e assume a sua forma tradicional. Só que ele é infectado pela Falange, só que a personalidade do Ultron é tão forte que ele começa a influenciar a mente coletiva. E ele institui toda a coisa dos selecionados e começa a direcionar a Falange para ambições maiores e tudo mais. O Ultron acabou sendo o grande diferenciado. Uma vez que a verdadeira face do vilão foi finalmente revelada, né, cabia aos que restavam na resistência encontrar o meio de destronar, de impedir que os planos do Ultron terminassem de vez com o Império Kree e expandisse, porque provavelmente a gente tem ideia de como o vilão funciona, né? Ele ia direcionar o foco dele para a Terra. Por um lado, a gente tinha a resistência que se uniu Filavel com o Warlock, e a Serpente da Lua estava morta nesse momento, junto com o Ronan, que acabou se recuperando, né? O Espectro. E de um lado tinha essa resistência, do outro lado tinha a tropa de elite cósmica, né? Que mais tarde viria se tornar os Guardiões da Galáxia. Por fim, o Nova, que tinha acabado de se recuperar e encontra a peça fundamental para curar as pessoas que estavam infectadas pela falange. O novo infectado caiu num planeta, mundo original da tecnocracia, e lá encontrou apenas o Warlock, o aquele que era o novo mutante, treinando o filho dele, o Tivo. Ele é aquela TV que grava os programas. Isso, é. Os dois eram os únicos remanescentes no planeta. Com isso, o Tivo estava em treinamento, acabou atraindo um tecnocrata adulto, já que o Tivo era um infante. E nessa confusão toda, o Tivo acabou destruindo o pai dele, que era esse tecnocrata adulto, e absorveu a energia, um brilho vital, que é o principal alimento da falange. O que vale ressaltar é o seguinte, que na raça tecno-orgânica original, que faz parte do Warlock e esse filho dele, eles são anomalias, né? Porque os originais, que é esse tecnocrata gigante aí, que deve lembrar alguma coisa parecida com o antigo vilão dos X-Men, que é o Magus, é um monstro absurdo, irracional e nada bonzinho, né? Não, o negócio dele é absorver tudo que vê pela frente, destruir planetas e quem fosse diferente disso é um mutante, igual o Warlock. É que na verdade a regra da raça é a seguinte, o Magus dá origem a um Warlock. É, e aí, quando esse Warlock cresce, ele e o Magus se enfrentam. Se o Warlock vencer, ele se torna um novo Magus. Se ele perder, o Magus vai dar origem a um outro Warlock. É assim que eles se reproduzem, né? Sabe o que é estranho? Os nomes combinam justamente com a versão do Adam Warlock, que a versão dele é Magus, o que é sinistraço. Isso é muito bizarro. Ou uma grande falta de criatividade. Né? Tudo bem. Após a segunda. Provável. Isso dá uma confusão danada. O Warlock dos Novos Mutantes, ele era essa anomalia que o Jason falou, ele era meio que um mutante, assim, porque ele não aceitava, ele fugiu desse esquema da tecnocracia. Infeliz aí que o Tivo aí, o cara da TV aí que já está falando, ele meio que tinha a tendência de aceitar a tecnocracia. E o Warlock estava se esforçando para tirar ele desse esquema, né? Ele estava se esforçando para ensinar um outro caminho para esse Tivo aí. E o Nova estava infectado ainda pelo vírus transmodal, mas como o Tivo estava com muita energia após ter derrotado o pai original dele, ele conseguiu desinfectar o Nova com aquela quantidade absurda de energia que ele tinha. Já que Gamora e Drax estavam ali atrás do Nova também, eles também foram desinfectados. O Nova pegou os quatro, né? O Warlock ativo, poderoso agora, a Gamora e o Drax levou para o Império Kree, para chegar todo mundo lá no mesmo horário, no mesmo tempo, para derrotar o Ultron, poderosão. Ah, o bom é que nessa batalha final, né, o Ultron facilitou a vida da galera, né? Porque ele juntou toda a falange nele mesmo, para ficar gigantão, e aí, né, foi só derrubar ele e acabou com tudo. Né? Com isso, caiu o Ultron, caiu também toda o esquema da falange, né, que aí tava pela primeira vez com a consciência em vez de coletiva, tava totalmente focada no que o Tron queria, né, na força de vontade do Tron, e foi desestabilizada. E assim terminou a Aniquilação 2 com uma vantagem a mais. Além da revista do Nova, a gente tinha uma nova revista mensal dos Guardiões da Galáxia, que aqui no Brasil saiu no Marvel Apresenta, as 6 primeiras edições, e infelizmente não foi continuada, né, mas que se direciona para o terceiro evento, que é a Guerra dos Reis, que a gente está acompanhando nesse momento. Nosso primeiro inominado da trilogia cósmica, o 10º programa, está se encerrando por aqui. E a gente vai voltar no próximo programa falando sobre os inumanos. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.